Luiz, que tráfego avistado, sem livre toque. E arremetido da 190, o vento 080 graus, 1 ou 2 nós. Ajuste no 0, no 1. Gente, eu guardo a coordenação na 763. É porque o 09 é Scott Aiden. Arremeteu 05, ingresso na perna do vento agora da 10, reporte para girar base. 09. Agora vai prosseguir para 17 com toca arremetida. O Bravo que o Luiz da presença é, tem condições de direto para o 17? Gente, Bravo que o Luiz está autorizado já. Gente, Bravo que o Luiz está prosseguindo para pouso final. Reporte na curta da 17. O Bravo que o Luiz, que o vento para cheque 090 graus, 10 nós, o ajuste no 09. O 763 chama Recife 251, secundário 3325. 251 3325, igual no 763, boa. Boa. Beleza, jogou 1096? Afirmativo, reporte estabilizado no 096. 096. O Bravo Kilos autorizado, pouso na 17, vento 090 graus, 10 nós. Bravo Kilos. Estabilizado, está no voo 096. 096, completa final, cheque o trem, torre, 118, decimal 95, a volta. 395, com certeza. Whisky solo ao 09, ao sensor na frequência livre. Bravo que Luiz, reporte então livrando a pista. Boa noite, gol 096. Gol 1096, boa noite, reporte deixando baixar travado, ajuste no 09. Abaixar travado, 096. Quem travou, 096. Boa na 096, livre pouso na 0, vento 090 graus, 10 nós, ajuste no 09. Livre pouso na 10, gol 096. O time é o Bravo Vitor Tango. Gente, Vitor Tango, foi na proa de Itape para interceptar a chegada a Mari. A descida inicialmente está autorizada ao nível de voo 1050. Gente, Bravo Vitor Tango, então esperamos a modificação do plano para o seu prosseguir com seu episódio para o 17 positivo. Positivo, no aguardo. Bravo que Luiz, boa noite, até o retorno. Solo Bravo 1. Uno 0 9 6 no Solo 1 3 1 2 1 decima 1. Foxtrot 019 are down to 2,000 feet clear. Final Elastic 3 approach report established. Clear down 2,000 for final Elastic 3 report established in Foxtrot 019. Portugal 09, complete final check land gear down in locket. Call tower frequency 118.95. Have a good land. 118.95, we'll continue approach with gear down in locket, Portugal 09. Boa noite, obrigado. Tower, boa noite, Portugal 019, full service ILS, gear down and lock. Portugal 019, check land gear clear to 90 runway 10, wind 080 degrees, 07 knots, QNH 1011. QNH 1011, clear to land 10, Portugal 019. Portugal 019, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Portugal 019. Só confirme a intenção, o senhor intercepta o ILS e curva a base pela direita ou mais procedente o senhor solicita o vetor para modificação para a pista no centro? Direita para 2000, ajuste no 09, está autorizado a interceptar o ILS da pista no 0. Satisfeito, mantenho o ponto de espera da 10. Pro de TAP, reporte ideal de descida. Gol 1973, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Descida ao nível 050. TAP 019, on the ground 27, contact ground 121, decimal 9. 19, boa noite, obrigado. Call 019. Call 019, on Fox. Decolagem da 10, vento 080 graus, 10 nós. TAP 019, contact ground 121, decimal 1. 11, era pro ground 019. Decolado 29, controle agora 120, decimal 8, ótimo voo. 208, obrigado. Salvador, 1973. 1973. Contato radar sobre 360 na FEDEL. 360 Israel, quando possível, solicita para o Israel ou Leda. Mantendo perfil. Mantenho o perfil. Bravo, Vitor Tango, prossegue no ILS para modificação com a torre para girar a base pela direita. Torre agora 118, decimal 95, bom pouso. Após o pouso para estacionamento? Não dá ponta para o Bravo Vitor Tango, transporte aeronáutico. Ciente, então é aposto para o cancelamento da agenda de voo Bravo Vitor Tango, ciente do transporte. Cancelamento da energia presente, só se você consegue visual, prova 7. Ciente, então plano instrumento cancelado agora aos 3-1, prossegue visual até para pouso da 1-7, curva agora à esquerda, reposte na final da 1-7. O vento para cheque 080 graus, 08 nós, o ajuste no 01 no Bravo Vitor Tango. Levando, repassará na final da 1-7, Bravo Vitor Tango. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 011, no livre LS, resposta apresada. Para 2 mil pés, no livre LS, 352, resposta estabilizada. Visual com o médio livre pouso na 7, vento 090 graus 08 nós. Pode ir lá, pode ir. 26, autorizado o backtrack a estacionar frequência livre, boa noite. O Bravo do Tango, só reporte por gentileza, pistão na 7 livre. Só por gentileza, reporte pistão na 7 livre. Uno 973, chama Recife, frequência 1251, secundário 1325. Afirmativo. 35218, 18, estabilizado. 5218, completa final, cheque trem, torre 1-18, decimal 95, com povo. Obrigado, 6895. Gráfico Tango, boa noite. P5218 vento 080 graus e nós 0 nós e o ajuste no 0 novo. Ciente, 5218. Pronto para decolagem, Oceané 6310. Oceané 6310, a Lima tem cabeceiro 10. Entrando, trip 5218. Gente, solo aos 4-1, chame agora o solo em 1-2-1, 1-1, boa noite. Sônia 6310, vento 080 graus, 10, nós vive decolagem da 10. A linha decola 630. Decolada aos 43, controle agora 1-2-0-1, por favor. 2-0-1-6-3-1-0. 1-2-0-8, frequência do controle, o Oceané 6310. 2-0-8-6-3-1-0. Controle de Salvador, é o Oceané 6310, decolou na. O 6310, contato radar, sobe nível de voo 350 na saída PUCA. Na saída PUCA, subida 350, solicita por favor o ar Aracaju. Gente, tentaremos a coordenação, 6310. Se for coordenar, solicita então Romeu Fox, boa noite. Colada 10, vento 080 graus, 099. A linha decola 10-3258. Lua de mar e pare de acertar a chegada. Sônia 6310, Bruno Romeu Fox 018. Muito obrigado, Bruno Romeu Fox 018, Sônia 6310. 3858, decolada 46, controle 120.8, ótimo voo. 308, grata, 3858. Controle Salvador, boa noite, está 3858, decolado Momo. 3858, contato radar, sobe o nível de voo 370 na saída Momo. Sobe 370 na saída Momo, está 3858. Tome a 313, desce ao nível 060, chegada Bonf. Puxando M3110, chama Recife, frequência no 2545, secundária 12685, bom voo. M3110, copiou o controle? Copiou, vai estar mal, 102, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Azul 4298, confirme. Autorizado, via. O ajuste no 011, o repórter estabilizado. Oi, boa noite. Bono 096, próximo ponto 0, 190, pronto. Bono 096, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 070 graus, 099. Tem decolagem autorizada, 0, Bono 096. Chama Recife, frequência 12545, secundário 2685, bom voo. Um 91 no Pro de Pelô, reporte ideal. Bono 096, decolada 54, controle agora, 120, destino 8, bom voo. Chama 208, muito obrigado, bom final de domingo, 096. Obrigada, um ótimo domingo para o senhor também. Controle, boa noite, Bono 096, 1300, Momo. 096, contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 370 na saída Momo. 370 na Momo, guardando a proximidade de voar frotinha, 096. Ciente no 096, inicialmente mantendo o perfil e aguardando a coordenação com o centro. Sim, agradece, guardando a coordenação 096. Estabilizou o visual. 4298. Gente, 4298, completa final. Cheque o trem, torre, 1918, sinal 95. Certo. Estou aí, Salvador, boa noite, 4298 da Azul. Azul 4298, uma ótima noite, o ajuste na 091, no check trem, livre pouso na 0, vento 070 graus, 089. Livre pouso, está baixado, travado, Azul. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 011. 305, desça ao nível de voo 050, chegada Mari. Ouvindo 050 a descida. Solo ao 00, livre táxi agora, Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette são 04. Chama Recife, frequência 2545, secundário 2685. Um 2545, secundário 12685. 2545, 2685, já. Curva direita, correção, curva esquerda na proa 205, aguardando o vetor final bloco. Abrisão localizadora, Ocean 63, número 3. 63, número 3, completa final, cheque por...